Gostoso, é, mas agora vamos ficar por aqui, porque tá na hora. Né? Ah, tá é, na não, hora. Tem que ir embora, né? Depois a minha nós vivemos assim, bem bom, né? Bem bom. Até amanhã. Cistex e Mendaco, dois grandes produtos, acabam de apresentar a famosa dupla Alvarenga e Ranchinho, os milionários do riso. Ao mundo que sofre, aqui está uma mensagem de paz contra o mau funcionamento dos rins e da bexiga, contra reumatismo, insônia, perda de vitalidade, dores nas pernas, lumbagos, provocados pelo mau funcionamento dos rins. Cistex. Lembre-se, Cistex em qualquer farmácia. Para asma e suas consequências, Mendaco. Dois nomes que valem muito, Cistex e Mendaco. Graças pela atenção e bom dia a todos.